Na comemoração oficial do 42º aniversário do 25 de Abril em Oliveira do Hospital, o Presidente da Câmara Municipal garantiu ontem não dar tréguas ao Governo, de que partilha a mesma cor política na resolução dos problemas das acessibilidades, assim como também da saúde. No Salão Nobre do município, onde marcaram presença os vários partidos políticos, com exceção do PSD, que optou pela ausência, José Carlos Alexandrino disse esperar que o Governo faça o que lhe compete, assegurando não baixar os braços e de que estará ao lado dos cidadãos mais desfavorecidos. Como sabem, e embora tenha sido bem, como independente, mas com muita dor, devo dizer, pelo partido que suporta o Governo, o Partido Socialista, lutarei com a mesma convicção de sempre e até ao limite das minhas forças contra toda e qualquer política que ponha em causa os superiores interesses do Conselho de Oliveira do Hospital e dos oliveirenses. Não vou deixar de continuar a exigir a solidariedade nacional que sempre exigi para estes territórios de baixa densidade, porque comemorar os 42 anos de Abril é também celebrar aquela que foi uma das maiores conquistas da democracia, o poder local. Portanto, esperemos que o Governo é que faça o que compete, porque também já estamos todos cansados de esperar é um desafio pela resolução de alguns problemas que condicionam fortemente o desenvolvimento do Oliveira do Hospital e toda esta região do país. Tal como o fiz no passado recente, será escusado dizer que jamais darei tréguas a este Governo, enquanto permitir que Portugal tenha um Conselho no interior do país e toda uma região em que a principal via de comunicação rodoviária é uma estrada cheia de buracos que remonta ao tempo da monarquia. Tenho já a garantia do seu Secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Guilherme de Oliveira de Martins, que as obras de beneficiação da Estrada Nacional número 17 vão arrancar dentro de poucos meses, mas o Governo também já sabe e tem ouvido da minha boca que não abdicarei da conclusão do IC6, como todos nós sabemos, ficou parado no meio de um pinhal, encravando as expectativas de desenvolvimento deste território, onde os nossos empresários, verdadeiros heróis, lutam em condições de desigualdade, continuam a criar emprego e a gerar muita riqueza. Os oliveirenses sabem que têm um Presidente da Câmara que nunca baixará os passos, independentemente do partido que governa o país. Estará sempre ao lado dos cidadãos mais desfavorecidos e os que têm mais sofrido com as políticas de austeridade. José Carlos Alexandrino mostrou-se igualmente inconformado com o que se passa na saúde. Serei sempre também um autarca inconformado, enquanto houver um cidadão sem médico de família. A saúde é um direito consagrado na Constituição Portuguesa e todos os cidadãos têm que ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Pois bem, vamos tempos a esta parte, todos perceberam que se não fosse a fortíssima e pronta intervenção política deste Executivo Camarário, a que tenho a honra de presidir, teríamos hoje o SAF, o Centro de Saúde, totalmente em colapso ou fechado, assim como outras extensões de saúde que estão abertas derivadas desse esforço das freguesias deste Conselho. Permitam-nos que o recorde foi a própria Câmara Municipal, que para tentar garantir os serviços mínimos de qualidade, assegura temporariamente e através do Orçamento Municipal a contratação de médicos e a cedência de alojamentos para assim evitar o colapso dos serviços públicos em Oliveira do Hospital. Apesar da minha situação já ter sido mais dramática do que é hoje, é implorável ainda que existam mais de 6 mil cidadãos com idosos, doentes crónicos e grávidas, com dificuldades de acesso a uma simples receita médica. Se a Câmara Municipal não tivesse colocado em funcionamento uma unidade móvel de saúde em algumas das freguesias mais periféricas do Conselho e em zonas de montanha, através de uma parceria com a Fundação Aurélio Amaro Diniz, teríamos hoje um cenário muito mais dramático e muito mais gente entregue à sua sorte. Também, uma boa notícia, Lagares da Beira, depois de 2 anos sem médico, o dia 2 de maio terá um médico colocado. Está também em concurso pela nossa gestão mais 2 lugares de médicos que estão neste momento em concurso. Por isso, temos feito nestas reuniões, já advertimos o Governo que não iremos tolerar esta situação. E nesta área também estou confiante, por esta pressão política que somos capazes de fazer, viemos a ter uma realidade bastante diferente. Último a discursar na sessão solene que teve lugar no Salão Nobre da Autarquia, José Carlos Alexandrino não deixou de criticar a ausência do PST daquela cerimónia, mas disse não estranhar dada a inexistência da cultura democrática nos mandatos autárquicos do PST. Eu percebi perfeitamente que o PSD pôs de Oliveira no hospital e esta ausência do PSD dói-nos a todos os oliveirenses. O PSD é um partido importante em termos de democracia municipal também. Mas eu deixei-me também dizer, mas mostrei-me este comportamento. Eu mostrei-me este comportamento doendo às vezes algumas verdades e salvaguardando os mandatos anteriores do PSD, feitos por presidentes com cultura democrática. Os dois últimos mandatos do União Liberta do Hospital feito pelo PSD não havia, como vocês sabeis, cultura democrática, porque percebo que hoje tenham dificuldade, porque eles nunca demoraram o 25 de Abril neste dia. E por isso, meus caros amigos, eu lamento a ausência do PSD, porque acho que como partido responsável também dentro do campo autárquico da Oliveira do Hospital, acho que deveria estar aqui presente. Mas as ações ficam com quem as faz. A representar o Partido Socialista, a deputada municipal Cristina Carvalho recordou a sua vivência do 25 de Abril de 1974 para notar que hoje se vivem dias de esperança. Em particular, destacou a relação aberta e a cultura de diálogo que existe no concelho, ao mesmo tempo que notou, entre outras situações, que Oliveira do Hospital precisa de melhor saúde e também de mais meios. Pois, à luz desta posição, vivemos dias de esperança, uma constante tentativa de melhorar o que é nosso, que temos ao nosso alcance. O poder não está com, antes da revolução, nas mãos de um só homem, o conjunto que se estreito deles. O poder é de todos aqueles que queiram decidir, participar, dar de si, servir. Abril descentralizou o poder, retirou-o das mãos da elite e deu-o ao povo. Quer se goste ou não, ainda há peça gritar. O povo é quem mais ordena. É neste pensamento que se tem baseado também a conduta do nosso município. Uma cultura de democracia, participação, transparência de ouvir antes de se decidir. Orgulho de ver ao emprego do hospital, onde existe uma cultura de cooperação e diálogo, onde o município dá sempre o exemplo. Veja-se a forma como são tratadas todas as instituições, as empresas, todos os cidadãos, a relação aberta e próxima com as juntas de freguesia. Mas neste aspecto não podemos esquecer que o que tem colocado livre e autónomo tem sofrido muitos golpes, sempre que se tira às autarquias, tira-se às populações. Quanto mais se corta às autarquias, quanto mais se dificulta a vida às autarquias, são as populações que sofrem os sacrifícios. Não me esqueço, porque as populações também não esquecem, que muitas foram as juntas freguesias extintas no transatlântico de 2013. Maria José Falcão de Brito, do CDS-PP, por seu lado, mostrou não ter dúvidas de que continuamos a anos-luz dos valores de Abril e que muito caminho há ainda para percorrer. Muito infelizmente, continuamos a anos-luz dos valores e princípios democráticos e de liberdade, porque nos elos portantes que convicta e genuinamente lutaram por eles antes e depois da Revolução. Falam de liberdade, de direito à vida, de direito à propriedade, à igualdade de oportunidades, ao respeito e bem de todos, à equidade na justiça e, por fim, à qualidade de vida. Entraram na vulgaridade do nosso léxico cotidiano expressões como corrupção, abuso, maltrato, violência, sectarismo, violação, pobreza, insolvência, desemprego e tantos outros monstros que preferimos não ouvir. Não foi para isto, certamente, feita a revolução, não foi em nome disto tanta luta e tanto sacrifício. Vivemos num país em que as assimetrias e outras tantas injustiças são abissais, se não vejamos. Zona do país perdidas por ICs, IPs, autoestradas, que fazem fronteira com outras, como a nossa, que é a principal estrada que nos liga às vias de acesso para os centros de decisão, é uma estrada real. E já lá vão 106 anos sobre a implantação da República. temos uma saúde precária, que continua a manter cerca de 6 mil munícipes sem médicos de família e um serviço de atendimento permanente em que esperam horas a fio. Na maioria das vezes, após longa e penosa espera, ainda se tem que percorrer mais de 80 km para se receber uma assistência digna, caso ainda se vá a tempo. Tratamos agora da justiça, que se deslocou para a sede do distrito. Aqui falamos de mais de 80 km de distância. Além do mais, espera-se anos por uma decisão judicial e muitas vezes, quando chega, nada mais há a fazer, ainda que sejam declaradas culpas, fixados pagamentos e atribuídas indenizações. Justiça fora de tempo não é justiça, porque até lá entra-se a insolvência, é-se despejado ou morre-se. Manifestamente contra as políticas europeístas e a adesão ao euro, João Diniz, da CDU, notou que, independentemente do governo, os oliveirenses têm direitos e são portugueses e devem, por isso, reclamar. Para que se continue a reclamar com firmeza e sem hesitação aquilo a que o nosso município e os nossos conterrâneos têm direito. E, independentemente do governo que esteja a governar, e da maioria que se joga esse governo na Assembleia da República. Temos o direito, somos portugueses de primeira, e portanto é necessário que se reclame com firmeza, repito eu, aquilo que o nosso município tem direito, independentemente do governo ou da maioria que apoie esse governo na Assembleia da República. É a condição. Presidente da Assembleia Municipal, Rodrigues Gonçalves, disse que vale a pena continuar a comemorar Abril, agradecendo à Câmara Municipal os vários eventos, porque entende que vale a pena celebrar, sim. É com esta esperança e com otimismo que vale a pena continuar a comemorar o 25 de Abril de 1974, cumprindo-nos agradecer à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital a organização dos vários eventos desta comemoração, com particular destaque para esta sessão solene aqui no Salão Nobre. Vale a pena celebrar, sim, e lutar, ainda que seja através do exemplo e da palavra, apontando a realidade àqueles que dela se afastam. Viva o 25 de Abril, viva Portugal!